Na tarde desta segunda-feira, ao menos 4 criminosos armados com fuzis e espingardas realizaram um assalto audacioso e violento em Foz do Iguaçu. Foi mais um. Desta vez, o alvo foi um malote com dinheiro e documentos que eram retirados de uma agência bancária e encaminhados a um carro forte em um dos horários de maior movimento, em uma das mais movimentadas vias de Foz do Iguaçu, a Avenida JK, na altura da Vila Portes. Policiais militares e civis foram acionados após um grupo fortemente armado chegar atirando, no momento em que o malote era retirado da agência e carregado no veículo transportador que pertence à seguradora Brinks. A agência do Bradesco foi o alvo da ação dos criminosos. Armados com um espingarda calibre 12, fuzis 7.62 e 223, os criminosos que ocupavam um Kia Sorento com placas do Paraguai já chegaram atirando nos seguranças, no carro forte e na fachada da agência bancária. Uma testemunha contou que o grupo teria logrado êxito em levar um malote muito pesado. O valor não foi informado pela agência bancária e nem pela empresa seguradora. Socorristas do SIAT atenderam dois funcionários da empresa de segurança. Um deles, o mais grave, com 3 perfurações, uma no tórax, uma na perna e outra no abdômen. Ele foi encaminhado com o apoio da médica de plantão ao pronto-socorro do Hospital Municipal, onde permanece internado sob cuidados especiais. Policiais militares chegaram no momento em que o assalto estava em andamento. Um policial civil também fez o acompanhamento do veículo em direção à barranca do Rio Paraná. No caminho, houve troca de tiros. Durante a fuga, os criminosos jogaram estrelas metálicas, conhecidas também como Miguelito, para impedir a progressão dos policiais em perseguição. Pelo menos 4 viaturas foram danificadas. Os pneus foram dilacerados pelo equipamento usado pelos bandidos. A polícia tinha informação de que o grupo iria agir e pode ser o mesmo que assaltou o Sicredi no último mês de novembro em Foz do Iguaçu. As forças de segurança estavam preparadas para agir, mas mesmo assim, os bandidos lograram êxito em seu intento. A possibilidade de um dos bandidos já estar morto no Paraguai não está descartada pela quantidade de sangue encontrada no banco do passageiro dianteiro do veículo. O armamento empregado e a violência identificam o grupo como sendo o mesmo que agiu no Sicredi, na região do Parque Morumbi. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. CBN Foz. As forças de segurança da Tríplice Fronteira estão mobilizadas na tentativa de localizar o bando que realizou mais um audacioso assalto em Foz do Iguaçu. Logo após o assalto ocorrido no carro forte em frente à agência bancária do Bradesco na Avenida JK por volta de 18 horas, a Polícia Nacional Paraguaia recebeu a informação de que os assaltantes estavam atravessando o Rio Paraná de lancha. Imediatamente um grande aparato foi mobilizado e, segundo a Força Nacional Paraguaia, os assaltantes teriam desembarcado em um porto clandestino conhecido como Puerto Cavallo, no bairro São Miguel, em Ciudad del Este. Devido à operação policial, que contou inclusive com o apoio de um helicóptero, os assaltantes fortemente armados teriam trocado tiros, inclusive com policiais daquele país. Na perseguição no meio da mata, os assaltantes teriam abandonado grande parte do aparato usado no assalto. Foram apreendidas botas, calças, coletes balísticos, máscaras e vestuários praticamente cobertos de sangue. O fardamento camuflado apreendido tinha impressos os logotipos, operações especiais e de uma empresa de segurança do Paraguai. Em alguns dos fardamentos apreendidos, havia sinais de que um dos bandidos estava ferido por um tiro de espingarda calibre 12. Um colete balístico apreendido tinha a logomarca da empresa Armon Security. E foi apreendido também uma metralhadora M16 de fabricação americana com diversos carregadores vazios. Entre os materiais apreendidos foi encontrada uma carteira contendo uma habilitação em nome de Ludimar Silva da Silva. Existem rumores de que um dos criminosos tenha morrido em território paraguaio em decorrência do confronto. Porém, até o presente momento, esta informação não foi possível ser confirmada. Nenhum órgão policial confirmou também que haja alguém preso no país vizinho. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. CBN Foz.